acabamos de decolar, avião 090 graus 8 horas. Autorizado, ANE decolada 10, 1889. Voo número 04, sobre vetor, correr direita na 050, informe estabilizado no segundo no 604. Direita 050, está amarelo no 604. Autorizado, na Plata 3305. Mantém o perfil, número 3 na aproximação 3305. Vai manter. Agradecido, o trip 55 no 5. 55 no 5, desça 040. 140, trip 55 no 5. Web 6748, reautorizado 3.000 pés, ajusta no 008. Web 6748, controle. Na escuta, prossiga. Desça para 3.000, 1008. 3305, reautorizado 050, 3305. 050, 3305. O total 9907, desça para o 060. 060, total. Olha, trip 5515, se possível, mantenha 240 nós até 5 milhas após Duna. Afirmativo, pode manter. Tente, trip 5515. Sobre vetor, direita 050, desça para 3.000 pés, nessa ponta interceptará o localizador. Direita para 050, confirmando nessa ponta intercepta o localizador. Afirmativo, inicie redução para 2209. Já está reduzido, são 2109. Decola os 47, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado, boa noite. 5, a redução para 2109. Ok, reduzindo 310, 3305. Salvador, boa noite, gol 1889. Gol 1889, suba 400 na Dael, vigilância. Na Dael para nível 400, gol 1889. Until Natal, then according to your flight plan route, APPC on the left, Fukuoka departure, ZIPA transition. Squawk 5571 and control 109 at this wall 35. Here is Forest Air to 330, Aperture 10 Natal. After taking off left, Fukuoka departure, ZIPA. Squawk 5571. 119.35. Correct, report ready to push and start. How are you ready to push and start? Do partido por obrigado. Oi, Salvador 3052, estiver em treinamento, portão 08. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na táxi 3178. .3305, sobre o vetor, direita pro 160, limitado pela radial 270 de Salvador. 160, radial 270 de Salvador, então 3305. WB6748, desça para 2000 pés, 1008, o ajuste, informe estabilizado, WB6748. Oriente, desce para 2000 pés com 008, autorizado a LS, a patrulha estabilizada, jet Mensante 48. Iniciei redução para 1809, 6748. Vai iniciar a redução, jet Mensante 48. TAN 3305, desça para 3000 pés, reduza para 2009. 3209, 3305. Total 9907, sobre o vetor direita 230, desça para o 050, limite a radial 290 de Salvador. Direita 230, desce para 050, limite radial 290, total. Afirmativa, inicia redução para 2109, o total 9907. Reduzindo 2109. 3305 passando o limite. 3305, curva à esquerda pro 070, nesta ponta acerta o localizador. 70 pro lote, então 3305. Estabilizou, 04. Complete a aproximação, torre agora, 18,6, tenha um bom pouso. Boa noite. Sou Salvador, no 604, boa noite. Estabilizado, baixou, travou, avistando. Quatro, ciente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9, gol 604. Livre pouso na 0, na 604. Para 2000 pés, ajuste no 008. 060, 2000 pés, informação estabilizada, 3305. Táxi TAN 3152, 1-0-0 a bordo, 3 horas e meia, alterna Natal. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, chame pronto para decolagem 3152. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, chamará pronto para decolagem 3152. LS, objeto 6748. 6748, torre agora, 1-8, decimal 6. 8-6, graças. Equipe 5515, sobre vetor, mantenha a proa 240 limitado pelo localizador, desça para 3000 pés. A gente mantém a proa limitada pelo lock para 3000, trip 5515. Trip 305, reduza para 1709, informe estabilizado. 1970, informe estabilizado, 305. Trip 5515, reduza para 1809, desça para 2000 pés, aguarde vetor para interceptar o ILS. Reduzindo para 2000, reduzindo 180, 5515, aguardando vetor. Esquerda para o 150, informe estabilizado. Esquerda no 50, informe estabilizado, 3505. TAN 3305, reduzindo para aproximação, chame torre 1-8, decimal 6. 8-6, boa noite. Central 9907, desça para 3.000 pés, reduza para 200 nós. 3.000, reduzindo 200, total. Voo 604055, ligue táxi à direita, via taxiway Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, chamaremos antes da Juliette, na 604. Linha 748, cheque o trem de pouso, vento 100 graus, 10 nós. Que pouso 90, objeto 6748, baixou e travou. Salvador, tá 3305, boa noite. 3305, continue a aproximação e aguarde pista livre. Vai lá. Né? 9907, para o localizador, correr esquerda para o 150, informe estabilizado, desça para 2.000 pés. Esquerda 150 para 2.000, repontar estabilizado, total. 7-5-5-5, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, já pode passar no cima. Preparando a externa 3-5-5-5. No solo ao 57, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa vai chamar antes da Juliette na sua escuta, 6748. 6305, cheque o trem de pouso, pista no zero, vento 100 graus, 10 mais. Pouso autorizado, 3305. Estabilizado, campo à vista total. Reduzindo a aproximação, chame torre agora, 18.6, tem um bom pouso, tráfego precede, está a 7 milhas. 18.6, até já. Zona 5.2, pode alinhar e decolar de imediato. Sim, sim, a gente aguarde. Guarda. Autorizado ali a IMT, ficando pronto para decolar assim, o pista liberada. Gente, ali a IMT está 303. Boa noite, total 9907. 9907, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na escuta. Meu Juliette no 604. 604, esquerda, portão, correção, portão 2 na última, né, Índia. Índia, portão 2, 604. 6305, no solo 59, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 612, na minha escuta. Alfa, Juliette, na 612, na tua. 3152, livre decolagem, vento 090 graus, 8 nós. Autorizado, né, decolata 3152. Web 6748, segue a aeronave Gol. Correção, ingressa na próxima esquerda, portão 4, que observe que o Gol vai entrar na Índia pro 2. A gente ingressa na Juliette até o portão 4, acende o Gol. Sou externo, baixado travado, trip 5595. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, trip. Aguardando, trip. 5555, livre pouso, vento 080 graus, 190 mais. Excelente, livre pouso. 3152 da cola 01, no controle 19 decimal 35. 1935, TAM 3152, obrigado. Controle Salvador, TAM 3152. TAM 3152, suba 330 na PUCA, vigilância. Ascendendo, se o senhor puder coordenar o 310, a gente agradece, senhor. Que guarde, será coordenado. 3152. Na fronteira Caju 2, direita, táxi Alfa Juliette para área remota na minha escuta. Frente direita, Alfa Juliette na sua escuta. Escuta, passou a extensão, confirma. Vou livrar aqui na próxima direita. Eu total reporte na DA. É. Livrado o trip, sem como não frente. Eu total 9907, livre pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 8 lanches. Livre pouso total. O 52 autorizado, Caju na proa. Na proa e subindo ao 310. Aracaju e nível 310, TAM 3152, muito obrigado. Alô, Salvador, boa noite, o 3555 levou na escuta. Salvador, boa noite, eu tenho 5595. Agora confirma, fala 129. Está negativo, conforme instrução, Alfa Juliette, portão 14 na minha escuta. Certo, Alfa Juliette, 14 na sua escuta. Paulo Solo 04, livre táxi à direita, Alfa e Kilo, pátio 3, não me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, total. 3152, chame Recife agora. 2685, alterne 2545. 1-2685, 3305 de volta, coordenação Recife. 3305, seguinte para Recife, nível 370, aguarde o copo. Aguardando. Afirmativo. Autorizado para Recife, nível 370, na Pelisque 58. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5565 e o controle 19.35. Ok, 370, Pelisque 58, decola curva esquerda, Puca, Aracaju. 5565 no transponder, controle 119.35. Altana 3305. Correto, chame para o Puxa e acionar. Chamará. Bush Bagana, setup. Clear to push and start, report to taxi. Eu falo isso para o taxi, clear to push and start, eu passo 3, mano, obrigado. Sense Alpha. Salvador, Abjet 6747, para Sense da Alpha, nível 340 Guarulhos. 747, CIENT 340 Guarulhos, aguarde Copan, ajuste no 008. Aguardando Copan, 6747, Gole 11. Previsto Gole 11. Obrigado. Correção, no seu plano aqui, tá previsto que 50, aqui por essa via, correto seria da Elton São Dinero, hein? Nós solicitamos a companhia pelo horário aqui,